5452, o portão 2, chame pronto, pushback também tá 3, tudo bem? O ajuste é 1097, autorizado a presente direto ao rotatório e com visual com campo. Maravilha, passaremos. Salvador, boa tarde, eu tô 3193, tem informação Lima. Boa tarde, são 3193, pronto, cópia. Siga. Então 3193 para o Galeão, autorizado nível 380, via Pervo 10 até SMAP, na faixa direto Lusto, direto Barbacena. Decola da pistola 0 com primeira curva direita na saída da Euleda Bridge. Controle Salvador 120.8, torre 118.95, aciona 5442, então 3193. Autorizado Galeão, nível 380, pela Brasil 90 até SMAP, ponta para o Pantec, prossegue com o próximo de voo. Decola da 90 para o direito, apertura da Ed, Leda Bridge, controle Salvador 120.8, torre 119.95, transponda 5442, autorizado 3193. Então 3193 correto, chame pronto para o selecionamento. Gente, então 3193. Rádio Web 6723, contato radar, suba para o nível 330, saída Momo. 330, saída Momo, 6723. Controle, boa tarde, Oxenay 63, no 5, Marcelo Lima. Boa tarde, Oxenay 63, no 5, identifique, chegada Aman, desça para 4 mil pés, o ajuste no 097. Rádio Web, chegada Aman, desça para 4 mil, Oxenay 63. Okay. Normalmente já fica alguém, geralmente alguém da infraero, alguém se sinaliza por aí. Então eu vou informar a infraero que vocês estão precisando de apoio, parte 5, né? Passado strip 5240, identifique, chega na Mari, deixa para o nível 050. Vou para o 050, me fala que deu contato com o destino 1288-1260-1353. Gente, estamos cientes, o centro informou. Campo visto, mais que é 10, Mike, Mike Quebec, mantenha a proa da rotatória, aguarde a transferência de comunicações. Quebec com a proa na rotatória. Controle, provador Azul 5240, confirma, tem a proa do VLM ou proa de Mari? Proa da posição ITAP, o TRIP 5240, só o número 2 para aproximação. ITAP, grato, 5240. Salve, Salvador, boa tarde, passaria 2262. Passaria 2262, pronto, cópia. Afirmativo, pronto, cópia, 2262. Passaria 2262 para Vitória da Conquista, autorizado nível 180, decola da pista 1-0 com primeira curva direita. Na saída Arbor, Elefa, após direto conforme rota do plano. Controle Salvador 120.8, torre 98.95, aciona 5451, no passaria 2226. Autorizado 180 para Vitória da Conquista, Arbor, Elefa, direito. DC 208-295-545 na transporte. Correto, chame para posicionamento, passaria 2262. Confirmando 2262. Passaria 2262, cotejamento correto, chame pronto para posicionamento. Coordenado, passaria 2262. Objeto 6723, chame agora Recife, frequência 12685 e alterna 12545. 6725, vai ver 6723, chame agora a torre 1895, tem um bobo. 1895, graças, senhor. Boa tarde. Mike, Quebec. Quebec autorizado encurtar para final no 7 após, Quebec. Passaremos, final da 17, capitão. Chané 6305, estação de decoração para a final do procedimento. Curve à esquerda na curva de duna, desça para 2 mil pés, o ajuste 1017, informe no localizador. 7, à esquerda, proa de duna, 67, nava 2000, reportando o curso do outro lado, chaname 3, zero, zero. Interceptando ao normal da 17, o Mike Quebec. Estava em Quebec, solta autorizado para o 17, vento 180 graus, 12 nós. Com vento alinhado, livre na 17, baixou e travou na fábrica, Mike Quebec. Estou na receita. 806, táxi via Tati 1 no Indy Alpha, no ponto de espera da 10, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste 10 no 7. Uma boa tarde. Seguinte, autorizado via Pationo, Índia e Alfa, com 1017, ponto de espera 1895, 1906, boa. Agora 74 para o táxi, 72 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Fortaleza. Bono 754, táxi via Patiuno, Índia e Alfa, seguindo o tráfego da companhia que iniciou o táxi agora no Travessia de Meia Dúzia. No ponto de espera, Torre 1, no 8395, ajuste no 0, 17. Uma boa tarde. Ok, Patio, Índia e Alfa, seguindo o tráfego da companhia, na ponte de espera, Torre 1995, ajuste no 0, 17, boa tarde, 74. O 0, limitado pelo localizador, indo para 3.000 pés de vestido. 240. Estou no Salvador, Vanessa com 600. Autorização 390, Natal. 1600, pronto, cópia. Pronto, 600. 1600 para Natal, autorizado nível 370 via Pesuluna 0. Decolagem da pistão na 0 com primeira curva esquerda na saída Puca, transição Zipar. Controle Salvador, 120.8, Torre 118.95. Aciona 5463, com 1600. 2370, Natal, Pedro 10, decolando a 10, curva esquerda, Puca, Cipá, 1208, 18.9, 14.5463, com 1600. 1600, correto, chame pronto para pushback, se não me entra. Salvador, TAM 3206, posição 2, pushback acionamento. TAM 3216, ordeno com a equipe de solo para guardar passagem Boeing 737 da Gol à retaguarda. Passou um agora e ainda tem o segundo gol da Boeing da Gol para passar a retaguarda. Após a passagem do tráfego, tem livre CDI, push e acionamento, time para táxi, TAM 3216. Ok, TAM 3206, após a passagem do segundo Boeing da Gol, autorizado o pushback de acionamento para pista 10, TAM 3206. Tripe 5240, para o localizador, curva direita para o 050, informe estabilizado. Você vai seguir esse tráfego à sua frente em um Airbus 320 da Oceanair. Direita. Pro 050, tem o tráfego de teste de 5240. Boa tarde, Tripe 5595. Aciona a identificação, chegada Mari, desça para o nível 050. Chegada Mari, nível 050. Está livre, Trip 5595. Trip 5240, ao interceptar o localizador, está livre a descida para 2.000 pés, está autorizada a final do procedimento e aguarde a transferência de comunicações. O localizador descendo para 2135240. Confirme o Ocean 6320? Amanhã, confirme. Acione a identificação 6320. Desça até o nível 060 na chegada mais. 2060 mais. Capacidade localizadora, Ocean 6315. 6315, cobre no final, chame a torre 1895, tem um bobo. 1895. Controle Gol 1806, muito boa tarde. Boa tarde, Gol no 806, contato do radar na decolagem, suba para o nível 230, saída Puca. 230 na Puca, Gol no 806. Controle o 6320, pode confirmar a descida efetiva? 060, Oceané 6320. 060, obrigado. 5595, já iniciou a descida para o 050? Afirmo. Desça para o 050, 5595. T5240, completa a final do procedimento e chame a torre 1895, que é o meu posto. 1895, grato. Já fiz 5240. Fogo autorizado, cabeceiro no zero, vento 170 graus, 79. E no posto, ele é vendido. Amador, boa tarde, 3880, posição 1, tem que estar acima. A posição Guarulhos, 3880. São 3805, pronto, cópia. São 3805 para Guarulhos, autorizado nível 340, via antes do Zulu 16. Até Bravo, até o Zulu, após prosseguir conforme rota do plano. Decolagem pistão no zero, com primeira curva à direita. Na saída da El Leda Bridge. Controle Salvador 120.8, torre 18.95, aciona 5464. São 3805. Então, 3805 correto, chame pronto para o feedback sanamento. Vou mandar 924, pronto, cópia. 1924 para Maceió, autorizado nível 350, via Prisc 58. Decolagem da pistão na zero, com primeira curva à esquerda, na saída Pulca, transição Caju. Controle Salvador 120.8, torre 18.95. Aciona 5466, gol 1924. Correto, chame pronto para feedback sanamento. Paulo Salvador, 3206 para o táxi, POB 109, estamos com autonomia de 5 horas e 40 minutos, alterna João Pessoa. Então, 3206, táxi via Índia Alfa, ponto de espera da pistão no zero, torre 18, decimal 95, ajuste 10 na 7. Uma boa tarde. Índia e Alfa, autorizado táxi, 3206, lasca uma torre. Romeu Oscar Bravo, acione código 0142. 0142 para o Romeu Oscar Bravo. Boa tarde, eu vou no 394 com informação de autorização Galeão no 0. Ou no 394, pronto, cópia? Pronto, cópia. Ou no 394 para o Galeão, autorizado nível 360, via Pernambuco 10, até SMAP, após direto Lúfito, direto Barbacena, decolagem pistão no 0, com primeira curva direita na saída da El, Leda, após Leda, Bridge, controle Salvador 120, decimal 8, torre 18, decimal 95, aciona 5465, gol no 394. 0360, apresentou no centro, decolada 10, com curva direita na Elenda Brito. 208, controle 5895, a torre, 5465, transporte, no 394. Bom, no 394, chame pronto para o feedback sanamento. Chamar no 394. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento 80 graus 08 nós, check transpouso. Baixou e travou, autorizado pouso na 1035240. Torre Salvador, boa tarde, tá 32 no meio, observando a terra da TIP na final, estamos no ponto de espera da 10 próximo. Após a passagem do tráfego na curtíssima, ali mantém 32 no meio. Após a passagem, ali mantém, tá 32 no meio. A posição? Autorizado, passarela 2262, reporte iniciando o pushback. Gol 1806, cruzando nível 165, chame Recife agora, frequência 126, decimal 85. 2685, obrigado, boa. Controle Gol 1754, boa tarde. Boa tarde, Gol 1754 da Gol, suba para o nível 390, vigilante. Sente para o nível 390, sem restrição, sou vigilante, 754. Trip 5626, contato radar passando o Conde, vou indo na Pro de Bonf, chame no ideal de descida. Na Pro de Bonf, chama no ideal de descida, está dentro da Lima, 5621. Gol, correção, Trip 5595, autorizado a final do procedimento, desça para 2000 pés, ajuste no 097, informe no localizador. Autorizado a final do procedimento, desça para 2000 pés, informe no localizador. 5595. Oxanê 6141, desça para 4000 pés, então número 2 para aproximação, reduza para 250 nós. Oxanê 4000, reduza, boa, 6141. Oxanê 6320, desça para 5000 pés. Prossiga, Romeu, Sobral. Trip 5240, solo 40, direito no 219. Direito 219, trip 5240. Alô, Salvador. Boa tarde, trip 5240. Trip 5240, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, 2-4-0, 3. Passa 32262, 75 a bordo, 3 horas, alterna Salvador. Sareto 2262, táxi via Pátio 1, Índia e Alfa. No ponto de espera da 10, torre 18, decimal 95, ajuste no 097. Uma boa tarde. 97, Pátio 1, Índia e Alfa, ponto de espera 1895, obrigado. O 35240, tem somente aeronave da Passaredo, vai iniciar o táxi agora no pátio 3. Aguarde antes de ingressar naquilo. É, tá guardando. Só adicionando 3216, contato radar na decolagem, suba para o 370. 370, tá 3216. Xané 6320, reduza para 2109, desça para 4000 pés. 2109, descendo para 4000, 6320. Xané 6141, está reautorizado para 2000, o ajuste permanece no 097, informe estabilizado na final do procedimento. Xané 6141 para 2000, está estabilizado. retorno 754, dá presente, vou direto Zipar. Direto Zipar, gol 1754. Localizador 355, 5595, passando Duna, completa aproximação, chame a torre 118 decimal 95. 18895, obrigado, bom serviço. Obrigado. Torre Salvador, muito boa tarde, 35595, fui elétrico. 35595, continuar aproximação, formaria autorização de pouso. Gente, prosseguindo a aproximação, aguardando a autorização. Nossa, aqui. Para 4000. Avistado, pouso autorizado, cabeceira 10, entra no 40 graus, 5 nós, cheque 3 de pouso. Recolhido, ok? Informe, baixada de travada. Tomarei. Prossiga, Guardião 05. 05 decolado do CAB, pro lado Pojuca, tempo de voo 20 minutos. Guardião 05, ajuste 1097, autorizado o cruzamento do eixo da aproximação a 500 pés, informe visual com o local. 500 pés, após o eixo, ajuste 1017, informará quando o visual com o local de volta. Autorizado. Obrigado, desde o pouso, 595. Patrão de Salvador, agora 74. Prossiga, com 74. Prezado 200, atenção. Chame agora Recife, na frequência 12685 e alterna 12545, tem um novo voo. Recife na 12685, alterna 2545, obrigado, até daqui a pouco. Falou o voo 12394, está informando. Justo em Salvador, 1097. Autorizado, chame táxi, segundo 394. Vou dar pro táxi, segundo 394. Aí, você está 2063. E o Romero Sobral? Frequência livre, chame para a nova decolagem, Romero Sobral. Afirmativo. Então, após o trip, a Lin mantém agilizando as manobras para decolar assim que é autorizado pela torre. Afirmativo. Assim faremos, então, após o trip 22, 62. Puxa, né, 61 no 41, completa a final do procedimento, chame a torre, frequência 118, decimal 95. Decimal 5, obrigado. Quebec Serra, informe aí, pessoas a bordo. Cané 6141, estabilizado 2 milhas de distância. 6141, continue a aproximação, informarei pista livre. 4. É isso, pronto, com a pista. São 3283 para Aracaju, nível 190 autorizado. Decola da pista 10 com primeira curva à esquerda na saída Pucajamo, Pajamo direto Aracaju. Controle Salvador 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. Aciona 5475, TAM 3283. Ok, autorizado nível 190 para Aracaju, Aracaju, decola da 11, da 10, primeira curva à esquerda, saída Pucajamo, após Jamo, direto Aracaju.